Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, saca só o que eu faria. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, o mundo de cabeça para baixo eu deixaria. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, saca só o que eu faria. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, o mundo de cabeça para baixo eu deixaria. Se eu fosse mágico, saca só o que eu faria, utilizando rimagia muitas coisas mudaria. Principais atrizes seriam pubs, ergas, pelas, sem papel de doméstica, só de raiz Cinderela. Teria uma grife, seria um famoso estilista, e as modelos seriam apenas pretas e gordinhas. Tiraria do rap limitados rimadores, seria o grande invasor no cenário dos impostores. Ia fazer freestyle melhor que vários MCs, derrotaria todos os grito de guerra, seria meu rimo sim. Faria do casamento um verdadeiro pacto de sangue, sem mentira, sem falsidade, sem vida dupla e sem amante. Acabaria com a maldade dos homens e a falsidade das mulheres, e plantaria no mundo inteiro o amor verdadeiro de uma criança. Devolveria para o Brasil respeito, a glória e a moral. As imagens lá fora não seria só bunda, futebol e carnaval. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, saca só o que eu faria. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, o mundo de cabeça para baixo eu deixaria. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, saca só o que eu faria. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, o mundo de cabeça para baixo eu deixaria. Se fosse mágico, saca só o que eu faria. Acabaria com a fome do mundo em um só dia. Aboliria a hegemonia da burguesia. Seria meu povo preto no topo da hierarquia. Se eu fosse mágico, daria um fim à hipocrisia racista, capitalista, da falsa democracia. Redistribuiria a terra, condenaria a forca os opressores, autores da tirania. Sem mais patifaria, poder pra maioria. Sem roubo, sem assalto, planalto sucumbiria. Sem partido político e sistema jurídico, sujeito à falcatrua, atrelado à burocracia. Se eu fosse mágico, a coisa mudaria. Ações afirmativas nunca mais precisaria. Saúde, educação, emprego, boa moradia seriam bem reais em meu mundo de fantasia. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, saca só o que eu faria. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, o mundo de cabeça para baixo eu deixaria. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, saca só o que eu faria. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, o mundo de cabeça para baixo eu deixaria. Se eu fosse mágico, saca só o que eu faria. Desigualdade com o próximo jamais existiria. Colocaria mais amor nos corações ancorosos. O novo império seria formado para a construção de novo monopólio. Não existiria atrocidades, maldade, eu baniria. Um novo mundo com irmandade, então se ergueria. Plantações de novos hábitos seriam cultivados. O ser humano deixaria de ser mal criado. Mudaria pensamentos, cada um ganhasse o que merecesse. Não procuraria suposto amigo somente por interesse. Fortificaria a família para que não houvesse divisão. Porque nós contra nós só traz derrota, irmão. Faria com que a marra do ser humano acabasse. Porque no prato que tu costa, pão, tu também pegaste. Eu, LC, não quero carregar mágoa. Não quero fazer inimigos onde caminho na mesma estrada. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, saca só o que eu faria. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, o mundo de cabeça para baixo eu deixaria. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, saca só o que eu faria. Só se eu fosse mágico, só se eu fosse mágico, o mundo de cabeça para baixo eu deixaria.